Luiz, Moção Flodins. Parada é a seguinte, ó. Nayane Rodrigues, a melhor lingerie do Brasil. As meninas adoram. E bota o short da moça flor por cima, vai. Malandramente. A menina nascente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente. Fez cara carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nasce bem por aí. Na safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nasce bem por aí, nasce bem por aí, nasce bem por aí, nasce bem por aí. Por aí, nasce bem por aí. WS Loja Rogério Corfino, W2 Medicamentos. Alô, meu patrão Sérgio Cero do Cueca. Estou com saudade de tu, meu patrão. Oh. Ele está de volta. Paredão Mega Digital. Agora é na pressão. Chora! Avisa pra galera que eu já comecei. Eu também! Acabei de chegar depois das seis. Bebo louco, mas eu tô largado. Nada de dormir, vou me inventar fazer churrasco. O freezer tá lotado de gelada. Eu já mandei vir para a piscina. Ficaram o paredão, a galera na pressão. Tem vida melhor, mas não presta, não. Vai! Tô tomando corali, a sominha tô no... Leva tirando onda, tô tomando corona, as gatinhas tudo louca. Tomando escorrega, os prepa tirando onda, tomando corona, maravilhão. Tomando escorrega, as prepa tirando onda, tomando corona, e as novinhas tudo louco. Tô tomando escorrega, e o teu paredão. Jonas esticado, meu parceiro cheio de avião. Pra galera que eu já comecei. Acabei de chegar depois das seis. Vou beber um louco, mas eu tô largado. Vi nada de dormir, vou inventar fazer churrasco. O freezer tá lotado de gelada. Eu já mandei limpar na piscina. Nada e ligar o paredão. A galera na pressão. Eu tenho vida melhor, mas não presta não. Vai tirando onda. Tô tomando cola e a salinha tudo louco. Tomando escopi, vai tirando onda. Tomando corona, e as novinhas tudo louca. Tomando escopi, chão de avião tirando onda. Tomando corona, e as novinhas tudo louca. Tomando escopi, vai tirando onda. Tomando corona, Jonas esticado. E o Eva dos Sóis. E Kelvin. Kelvin. China Sandeis. Esse é bom. Carioca CDs. Carioca é o cara, viu? É o cara do Pernambuco. Vai, vai, vai, vai. Xandinho. E os playboy tirando onda. E a sovinha tudo louco. Vixe. Olha os playboy tirando onda. Tomando corona e a sovinha tudo doido. Este é o novo Paredão Mega Digital. Ela domina o funk, ela gosta de pop, ela viaja no reggae e pira no rock. Ela se amarra no ajaiô do Carlinhos Brown e no som do David Guetta Internacional. Mas quando toca o safadão, essa gatinha pira, ou pede uma tequila e começa a beber. E quando entra o ratatá, pum, pum, da pisadinha, ela já começa a remexer. Oh, devagar, devagar, devagar, devagarinho, ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Devagar, devagar, devagar, devagarinho, ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Ela sobe na cadeira, é brincadeira, meu irmão. Ou desce até o chão, ou desce até o chão. Ela sobe na cadeira e começa a rebolar. E desce devagar, ou desce devagar. Vai devagar, vai, vai, vai, vai, vai. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Devagar, devagar, devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Pra tocar no paredão, cê tem de novo.

Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Automotivo. stop the fucking beat. Never stop the fucking beat. Calando a boca da concorrência. You used to call me on my cell phone. They know when you need me. Call me on my cell phone. They know when you need my love. And I know when that hotline bling. I know when that hotline bling. Ever since I left the city, you